chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jogoçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Venha comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso arroba é artesfinalhq. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artesfinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. Olá, caros ouvintes do Avante Vingadores, aqui quem fala é o Luiz. Antes da gente começar a ouvir o episódio de hoje, eu só gostaria de fazer um breve aviso que, quando eu comecei a editar esse episódio, eu percebi que o áudio, em grande parte, estava comprometido, tanto a minha parte quanto a do Maurício. A gravação do Discord estava severamente comprometida. Conversei com ele se a gente descartaria o episódio, gravaria de novo, não gravaria mais, ou se eu encararia a tarefa de tentar salvar o episódio, porque, assim, foi uma conversa muito legal. E ele falou, não, tenta salvar o episódio. Então, assim, tem alguns trechos de que eu acredito que sejam uns 5 trechos de 1 minuto que dá uma engasgada. Eu, enfim, editei o máximo para que desse por ouvir. Só que, assim, esses trechos, por mais que estejam ruins, eles não podem ser descartados para se manter a consecução da conversa, né? O entendimento do decorrer da conversa. Então, espero que vocês desfrutem. Não precisa avisar a gente que em alguns pedaços o áudio está ruim, que a gente já sabe, é por isso que eu estou avisando aqui no começo. Desfrutem o episódio, que assim, 99% dele tá bom. Então, é isso, direito. Avante, Jagunçada. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu parceiro de aventuras, Luiz Cláudio. Mais uma vez aqui no plantão do monitor da Sala dos Vingadores. E vamos falar de duas histórias hoje que nunca foram publicadas aqui no Brasil. Uma delas eu já falei algumas vezes. Inclusive lamentei que a Panini não colocou aí no bolo da Saga dos Vingadores. Sai na Epic Collection, nessa época mais ou menos aí, né? Na época de publicação, que é Imperador Destino. E a segunda, que é a Última História dos Vingadores. Eu jurava, Luiz, eu jurava que esse gibi, a Última História dos Vingadores, tinha saído aqui pela Mythos, naquela época que o Mythos lançava uns Túnel do Tempo, da DC e tudo mais, naquele formateco e tudo mais, mas eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos que não saiu mesmo não, eu devo ter achado isso em algum sebo aí, achei que era em português. Efeito Mandela? Engraçado que, assim, eu não dei uma pesquisada pra fazer guia de leitura nem nada de Elseworld da vida, mas assim, sei lá, de 100, saiu pelo menos uns 80, 85, assim, de DC. Eu acho que saiu quase todo pela Mythos. Agora o da Marvel, enfim, saiu por Abril, saiu pra aquelas outras editoras que agora eu não vou recordar o nome. No caso, a Marvel produz menos, né, mais o IC mesmo, o IC, tanto a primeira série quanto a segunda série, praticamente tudo inédito no Brasil, né, assim, o volume que eu tô falando. Pegam normalmente uma história de uma revista e publicam. É um campo aí vasto. Eu acho assim, não porque eu gosto mais da Marvel e tal, mas assim, eu acho que a Marvel ousa mais nos IC dela de universo, ela pensa mais no universo. Não sei se você concorda comigo. A maioria dos IC é tipo assim, e se alguma coisa do Batman tivesse sido diferente? Alguma coisa do Super-Homem teria sido. E meio que foca nisso, a maior parte das vezes, né? Esses universos alternativos. Agora, da Marvel, é tipo assim, o universo Marvel tivesse dado merda. Como, por exemplo, Ruínas, né? Inclusive, essa informação eu não conhecia. Você que me apresentou esse conceito aí do Altiverso, né? Alterniverso, que é um sub-ramo aí do que aconteceria assim, que é mais focado para essas histórias mais sombrias, mais que deu merda mesmo. Mas eu concordo com você. Enquanto a DC é aquela variação sobre o mesmo tema no sentido do se mudasse isso aqui da origem do personagem, a Marvel vai muito no... Ah, o personagem é esse que você conhece, mas nesse ponto aqui desviou da história, né? Que é mais ou menos o que a gente vê aí nessas histórias de multiverso, né? Os pontos divergentes e tudo mais. É, eu sinto, eu sempre comentei isso com os amigos, assim, na época que eu li os que acontecia assim da Marvel, eu sinto que é muito uma coisa de justificar, ó, você tá achou ruim a conclusão daquele gibi, mas se fosse diferente, seria pior, seria desse jeito aqui, sabe? Quase como se fosse uma justificativa editorial, né? Tipo, o que aconteceria se a Fênix sobrevivesse, né? No final da saga da Fênix. E aí a fome dela aumenta e mata, destrói todo o universo. Então, beleza, foi melhor a Fênix morrer mesmo, né? O que aconteceria se o Aé tivesse continuado com o simbionte. Aí tem aquela história que essa saiu aqui, né? Acho que foi Homem-Aranha 146 da Abril. Que o simbionte aumenta a fome dele também e ele vai possuindo os outros personagens lá. Então, assim, é sempre a solução dada, por pior que tenha sido, foi a menos pior para a continuidade dessa realidade aí. E aqui a gente tem um desse, né, que é a última história dos Vingadores. A gente tem um que é uma graphic Marvel, né, que ficou famosa aqui, saíram algumas aqui, essa não saiu. Eu demorei muito de ler, inclusive, sempre tive vontade, mas demorei de ler, só fui reler agora pra gente gravar. E vi com melhores olhos, inclusive, agora, quando reli. Já vou adiantar aqui, é a minha favorita das duas histórias. É curioso que tem uma participação, assim, não vou dizer importante nas duas, mas assim, tem uma participação, parece muito, a Tigresa. Mas em ambas as histórias que a gente vai falar, acho curioso, era coisa da época, né? Porque as histórias meio que são... Ela não tinha aparecido muito, ela meio que entra com um membro num outro episódio que a gente falou, né? Que ela entra e meio que, caralho, ameaças cósmicas, eu não quero ficar nesse grupo, não. Ela sai, porque ela enfrenta um homem molecular lá, né? No PDM. Leva o gente cravou. Nesse momento ela aparece, acho que quase até o final, né? Ela chega a aparecer até aquele The Crossing? Acho que não, né? Não. Ela deu uma desaparecida depois, né? Mas acho que nessa década de 90 ela aparece bastante. É, ela vai pra Costa Oeste, né? Os Vingadores da Costa Oeste, ela fica um tempão lá. Tem o plot lá da época do Burn que ela tá regadinho, mais felina mesmo, né? Mais gatesca, sei lá. E ela tem a questão depois, ela vai aparecer de novo engravida do Hank Pym, só que não é o Hank Pym, é um Skrull, né? E depois esse filho some, aí reaparece, enfim. Ninguém sabe onde é que tá. Acho que o único filho assim que continuou mesmo foi o da Jessica Drill, né? A Mulher Aranha, que realmente teve algumas histórias legais aí. E tá até hoje como mãe aí. E apesar de o menino aparecer pouco, né? Sempre é referido como ele dando lá sobre os cuidados da babá dele, que é o Porco Espinho. Aquele vilão mesmo. Então, mas sim, outra presença importante também nas duas histórias é a Vespa, né? Dois personagens femininos aí que... A Vespa chegou a ser líder dos Vingadores, a gente acabou de comentar isso aí na fase do Stern, até o circo, a mansão, quando ela sai de licença ali, se sentindo fracassada e tudo mais, e a Capitã Marvel assume. Mas, enfim, vamos dar uma geral aqui no Pé do Destino, e aí a gente comenta mais da história. Pedro Destino é uma graphic Marvel, como falei aqui, é inédita no Brasil, mas que é escrita pelo David Michelinie, conhecidíssimo aí pelo Aranha, pelo Homem de Ferro, pelos próprios Vingadores na década de 70, final da década de 70, começo de 80, e desenhada pelo Bob Hall, que também fez muita coisa dos Vingadores, muita coisa de Marvel ao redor aí. Não é um grande nome, é um operário de solo mesmo. Mas que quando eu vi o nome dele, eu fiz, ih, não lembrava, né? Quando eu vi, falei, deve ser aquele gibizinho só pra pagar os boletos mesmo. Mas a arte não prejudica, não. Pelo contrário, eu acho que tá bem legal, sem preguiça nenhuma. É um gibi de 66 páginas, né? Naquele formato mais magazine. E que a arte não depõe conta, não. Pelo contrário, eu acho que ficou bem legal. Não brilha, maravilha, não é nada, mas cumpre o seu papel, né? Mostra o que o roteiro precisa que mostre. Mas você acha que, por não ter assim um nome de primeiro escalão, nem no roteirista, nem no desenhista, por isso que não foi publicado no Brasil, você acha isso? Provavelmente, e por isso também que não tem essa repercussão, né? Não, não se fala muito desse gibizinho. Apesar de que eu tô aqui com ela na minha mão, a Epic Collection dos Vingadores, né? Judgment Day, que é justamente a que tem o ataque ao Olimpo e tudo mais. Comentei nela do um Avante recente. A capa dela é justamente a capa de Imperador Destino. Se eu não me engano, ela saiu também na Epic dos Vingadores da Costa Oeste, essa história. Quer dizer, duplamente importante. É isso mesmo, conferi aqui. Essa também saiu no volume 3, né? Tales to Astonish, do Vingador da Costa Oeste, da Epic Collection Volume 3 deles. Tem uma fase aí que também eu acho que é inédita aqui, né, Luiz? Exatamente. Só foi sair a fase do Barney, praticamente. Acho que o comecinho, a outra, não mensal, a minissérie, que é o Serial V1, ela saiu, acho que na Salvati, quer dizer, nem pela Panini saiu. E só saiu a fase do Barney. Fica aí o apelo. Aí daqui a 3 anos a Panini lança, falando que não, a gente sempre pensou em lançar esse volume, sempre pensou em lançar o Imperador do Destino, tá o nosso plano lá, nosso radar. É, inclusive, duas coisas. Essa época tem aquela história que a gente comentou que saiu na saga dos Vingadores também, do Hulk, sobre os pais, né? A capa, inclusive, do Hulk, anuais com o Belmer. E outra coisa tem nessa Bíblia aqui, o Vingador do Destino, que é um arco que o Cabo da Lua entra na equipe também, e esse GB é publicado na época do Cabo da Lua, que saiu aqui, não sei, né? A gente tá sempre nesse tipo de lançamento. Eu queria citar rapidamente outras gráficas. Excalibur, Weird War 3. A gráfica muito citada aí, eu acho que pouco lida, eu, por exemplo, não li, que é a da Cristal. Uma da que a irmã do Colossus, que agora esqueci o nome, a magia, que é The Aladdin Effect. Uma do Thor, do Jim Shooter. É, eu, a quem os deuses querem destruir, não é isso? Isso, exatamente. Essa eu também não achei o scan dela pra ler, então nunca li. É, tem uma do Manto e a Daga, do Bill Manto. E a do Hércules, que é do Bob Layton. Essas são, assim, as que o resto é do Conan, de grupos que nem da Marvel são, assim, e o resto meio que tudo já saiu. Ou outros que simplesmente eu não anotei, porque são pessoas que me interessam muito que saiam. Então ficou apelo só dessas 10, né? É, dessas eu lembro bem de ter lido a dos Inumanos, que é muito boa. É a que conta a história, inclusive, do nascimento do filho do Raio Negro com a Medusa. Acho que a arte é do Beth Blevins, do John Bogdanov, enfim. Daí dá nossa frente. E é bem verborrágica, sim, mas é muito bonita. A arte tá ótima. E é uma história muito interessante, até pela cronologia toda dos Inumanos, né? Não sei por que se passa tão batida assim. Ah, porque é Inumano, né? Ele já vem o hater aí. O Mutuninha é hater dos Inumanos, por conta daquela cagada da Marvel. Os Inumanos não tem culpa das cagadas da Marvel. Mas, enfim, concordo com você, Luiz. Tem muita coisa aí. Pô, Surfista do Stalin não tem por que não publicar, né? Eu vou voltando à sua pergunta aqui. Eu acho que se esse gibi tivesse um desenhista de peso, assim, um Pérez, por exemplo, não precisava nem ser outro escritor, Michelin mesmo, mas com arte do Pérez, uma coisa assim, nesse formatão, né? Em magazine. Acho que seria um clássico mais falado, né? Clássico falado, até pelo menos que. Não se vê muita menção a isso. E curioso, assim, é um gibi que faz eco hoje, porque o gibi tá saindo agora, né? É a fase nova da Marvel, que é O Mundo sob Destino, né? One World Under Doom, na qual ele aproveita aí as consequências do Caçada Sangrenta, que tá saindo agora no Brasil pela Panini, e faz ele rouba o manto do Feiticeiro Supremo, né? Do Doutor Estranho. E se torna o protetor da Terra e acaba assumindo o controle também. E diferente dessa história aqui, ele fala pra todo mundo que ele tá no poder e vai ser do jeito dele e pronto. Aí ele assusta todo mundo, ele cria as guerras e tudo mais. E a gente vai ver uma coisa parecida com isso aqui. Só que aqui, a diferença é que usa um artifício do Homem-Púrpura. O Vagem Púrpura, mas quem já leu Alias, né? Bem, disse que já viu a série da Jessica Jones, ou não estava ainda nos últimos 30 anos de Bis, né? Esse Homem-Púrpura, inclusive, esse é o Sérgio do Demônio. Ele é um personagem justamente do Demolidor. Por isso, o Demolidor, os filhos do Homem-Púrpura, que também tem o poder dele, do Idem, que são inocentes. E, pra isso, botar de novo, vai completar a idade. E aqui é mais ou menos uma variação desse tema, vai ver o Bendy se inspirou nisso, né? Será o Bendy mesmo, ele não lia porra nenhuma antes. Ele captura o Homem-Púrpura, destino captura o Homem-Púrpura. Copia o Namor pra ajudá-lo, porque esse personagem é mecânico, né? Tem força muito com o próprio Namor, que não se submeteu a essa química do Homem-Púrpura. Faz o Namor troca de poder, né? Dá pra ele mini jogar, depende o Homem-Púrpura. Gigante para irradiar o poder dele para o mundo todo, e numa joia menor que ele bota num no colar pro Namor, ele disse pro Namor, olha, eu vou dominar o mundo, eu te dou as águas, você fica aí com a Atlântida, a Terra não vai se meter nos seus planos, você não vai se meter nos meus, mas precisa de sua ajuda aí, usa o status do Namor, né, de mais próximo dos heróis, pra fazê-lo dominar o Visão, dominar o fazer o Homem de Ferro, né, também sucumbir, e o Ultron, né, que é um vilão, sim, mas que o Namor se aproxima dele lá e consegue usar colocar o chip lá que vai fazê-lo submeter também à vontade de China. E com isso o próprio Namor vai se enfraquecendo também, a força de vontade dele vai se enfraquecendo no contato lá com o Cristal e vai perdendo a sua resistência ao poder e acaba sendo também dominado. Óbvio que Destino sempre tem todo mundo e Destino só se preocupa com Destino. Mas tem uma página que é muito legal, Luiz, que esse gibi é Imperador Destino. Esse gibi é de abril de 87. Então tá falando aqui ainda de aceitar a África do Sul nas Nações Unidas e ceder o poder da África do Sul à maioria negra. Tá falando de algumas tecnologias, umas coisas bem datadas pro dia de hoje, né? Mas que eram bem problemas do mundo naquela época. Essa página aí que mostra assim, os grandes problemas do mundo sendo solucionados parece um checklist de um sonho molhado de algum membro da ONU, né? Todos os problemas do mundo serem resolvidos ao mesmo tempo, né? Tropas se retirando de zonas de conflito, né? Exércitos desmantelando arsenal atômico e tudo mais. Claro que esse não é um gibi que tá na continuidade. Pode estar, pode não estar, não tem consequência nenhuma do Eador, não é mencionado depois. Mas é quase que uma história fechada mesmo, e que é quase como se fosse um sonho, né? E a grande virada dessa história é que o Magnum vai salvar o dia. E porque o Tony Stark tá fazendo o Tony Stark com a armadura do Centurião de Prata, né? Tá fazendo um teste nele e coloca ele numa câmara de privação sensorial por 30 dias. Só um adendo antes disso. Não sei se o Mestan tem isso, se colocado lá, ou se tem essa série original, tem como ver. Mas eu pensei que essa história é bastante ligada hoje, a série ou a mensal? Não, como é que você vende? Você fala que se passa antes de West, você vende. E as páginas tem umas informações interessantes, bem do Paulo do Mikkelin, mas o conceito da história também é do Mark Grunwald com o Mikkelin e o Dicho. A arte do Bob Hall, com a ajuda na arte final do Kate Williams. E o Jim Selleck, que é o editor da Marvel na época, deixa eu ter aqui uma brincadeira com o nome dele, é que ele queria chamar o gibi de Reinado Púrpura, né? Mas virou o Imperador Destino. Realmente, o nome Imperador Destino tem mais a ver, é mais vendável, né, do que Reinado Púrpura. Até porque a estrela mesmo é o Destino, Dr. Destino. Se você ver esse conceito, como tu falou aí, que numa série mais recente, contemporânea, é mais abordado, né? Não sei se é o conceito principal. Mas eu acho que essa história do destino controlar o mundo, melhorar o mundo, pô, isso aí seria uma coisa muito melhor desenvolvida se fosse um Reinado Sombrio, assim, da vida, que ele falou, não uma minissérie, mas um arco de anos e envolvendo tudo. Como se fosse uma grande guerra civil, sabe? Eu acho que esse conceito seria legal. Mas só simplesmente domina o mundo, aí fica a pessoa toda hipnotizada, alguém percebe que tá errado e tenta consertar, sabe? Porque assim, o Dinastia M também era um sonho molhado de todo mundo, e o Wolverine recuperou a memória e o mundo não é esse. Vou estragar a vida de todo mundo de novo, ficar pra vida desgraçada do meio-meia como era antes. É uma vida desgraçada, mas tem livre-arbítrio, né? É bem uma coisa do determinismo, do autodeterminismo estadunidense. É uma coisa meio inconsciente do conceito americano, né? Da liberdade. É, autodeterminação dos povos e tudo. Exatamente. Nós temos que dar liberdade para ele falar, mas senhor, isso aqui é uma passeata nazista. Mas não podemos cercear, porque se começarmos a cercear a passeata de todas as pessoas. Tipo aquele, sabe, aquele conceito de liberdade americana que me irrita um pouco? Só um pouco? Você é um homem muito bom, Luiz. Enfim, e aí o Destino usa o poder dele, domina o mundo, né? E quando o Magnum acorda um mês depois, ele vê aquele mundo diferente, né? Todo mundo chamando Destino de Imperador, todo mundo feliz, esse mundo cor-de-rosa ou púrpura. E ele diz que tem algo errado. Ele consegue despertar o Capitão América. Lembrando muito até o primeiro arco do Busek, né? Que o Capitão desperta, que aquela realidade tá mexida e aí desperta o Gavião Arqueiro também. E aqui vão procurar a gente que tem força de vontade suficiente, né, para resistir a esse controle do Homem Púrpura. O Magno faz a pesquisa dele lá, entende qual é a origem desse poder do destino. Então ele desperta o Capitão América, né, obviamente. E o Capitão chama o Gavião Arqueiro. E eles lembram que a força de vontade é o que move a armadura do Homem de Ferro, né? Que controla a armadura mentalmente. E a Vespa também usa o poder mental dela para crescer e ser a Vespa pequenininha de novo. Então, são os primeiros a serem acordados ali da lavagem cerebral. Eu acho ainda que o Homem de Ferro fica bem excitante, né, Luiz? Eu achei que a qualquer momento ele ia até aí, a equipe. Eu acho essa parte... Assim, no geral, eu acho a graphic novel apressada. Para mim, podia ter tranquilamente umas 200 páginas, uma minissérie, uma época da Marvel. Mas, assim, esse eu acho ponto baixo. Porque, assim, ele consegue despertar o Capitão América, como tu falou, por causa da força de vontade. Não, o Capitão América é o principal. Ele vai ser mais fácil de libertar, porque ele consegue libertar. Eu acho que ele não teria nem caído no começo. Como é que ele consegue tirar o Capitão América do transe, mas o Capitão América caiu no transe? Ele não teria nem caído no transe, entendo eu, né? Como nessa história do Buzzick, né? Que já, quando a história começa, a realidade foi alterada e desde o começo antes, o Capitão sabe que tem alguma coisa errada ali. Mas tem uns momentos legais, viu, Luiz? Logo quando o Capitão é acordado... Ele briga com o Magnum trava o escudo do Capitão na parede, assim, o Capitão fica lá, bota o pé na parede e puxa o escudo pra tentar soltar de volta. São umas coisas assim, com uns níveis de poder bem, bem diferentes, né? Que hoje, sei, até quase ridículo a gente ver isso no gibi atual. Mas que aproximava muito o leitor da época dessa realidade dos personagens. E enfim, eles vão pra cima, o Tony Stark, e aí eu acho que é um pouco estranho também, né, colocam essa incerteza ali, ele chega a ver o Gavião Arqueiro em perigo e diz assim, ah, mas ele é o inimigo, ele tá atacando o Imperador, e aí ele resiste de novo a essa programação, quase que sucumbindo, né, mas resistindo. Só que o Tony Stark, a essa altura, ele já tinha tido lá as traitas dele com o destino, escrito pelo próprio Michelinie, né? Já tinha se colocado ali os dois como rivais intelectuais também. Eu não entendo isso. Talvez seja mesmo uma escrita a seis mãos aí, né? Pelo Grimwald e pelo Shooter também. Ele meio que está, bota isso aí também. Vocês querem, bota aí para gerar uma tensão maior no gibi. Isso teria dado uma treta violenta se tivesse sido o Barney na história, né? Ele não agiria assim, vai tomando todo mundo tomando e ir embora, entendeu? Você conhece a minha opinião, contanto que o Barney não coloque criança na história, que ele desenha elas horrivelmente. Só o nosso amigo Reginaldo gosta das crianças que o Barney desenha. Mas se não tiver criança na história, para mim o Barney pode fazer o que ele quiser. Digo e repito sempre, ele é quem melhor faz flashback. Ele bota aquelas cabecinhas flutuantes ali e em duas páginas, uma página dupla ou uma splash page só, ele vai e reconta e retconeia e situa você de 40 anos de cronologia e a pelada segue. O baba, como a gente diz aqui na Bahia, segue e você entende tudo que tem que entender sem ficar chato, sem ficar maçante a história. Então o cara que tem essa capacidade, pra mim, é um mestre do gibizinho. E quem não gosta, tá errado. Mas sim, e os Vingadores vão pra cima, né, e acabam revertendo essa utopia do destino aí. E pra mim o mais legal mesmo, e aí que eu acho que a história é certa, é que o destino meio que abre mão mesmo, né, da... Ficou fácil demais, ele queria conquistar, depois que ele conquistou, todo mundo só disse sim, senhor. Ele fica contente ali em dois momentos, né? De opa, criou-se uma oposição a mim. Ele fica contente, né? Ele fica meio que torcendo que alguma coisa dê errado pra pelo menos desafiar ele, né? Ele não é um cara que ele quer acordar e ficar coçando o saco. É tipo, recentemente a gente viu até. Tem uma síndrome isso, né? Que é síndrome do opositor, né? É, Síndrome do opositor. Só pra... É o do contra, né? Da turma da Mônica. Mas então, o destino torce, né? Ah, o Magnum, que bom, não sei o quê, mas ele é burro, então não sei se vai dar certo. Aí daqui a pouco, quando ele vê que o Magnum despertou os outros Vingadores, ele, finalmente alguma coisa pra fazer, né? Sair desse maiado. E aí, quando os Vingadores estão... Ele vai ali esmagar os Vingadores, aí chamam ele pra discutir assunto burocrático e tudo mais, aí ele fica puto aí, eu vou embora nessa porra, deixa aí mesmo, tá bom. E sai assim... Pune meio, eu gosto dessa virada, porque você acha que vai ser uma derrota, que o destino vai sumir, vocês vão ouvir falar de mim de novo? Ah, não, destino, eles ganham por W.O., né? Porque o destino desiste mesmo de ser. Tem um momento que ele vai ser derrotado e ele vai apertar lá o botãozinho vermelho, aí tem um entrecortes ali. Seu destino, a comida da Hungria, sei lá, de país lá, tá acontecendo. Tem uma reunião, não sei o quê. Aí ele fica assim, muita burocracia ser dono do mundo, assim, é muita burocracia. Quer saber? Deixa aí o destino agir, se eles conseguirem quebrar lá o negócio do Homem-Púrpura quebra. Eu só não entendi no final se o Homem-Púrpura, nessa história, ele morre. Porque ele não. Na cronologia Marvel, ele não morre, né? Mas ali ele fica lá. Assim, isso não quer dizer muita coisa, porque muito personagem aí morreu e depois ele apareceu de novo, né? Até a Gwen Stacy. Apareceu de novo. Eu acho que essa história foi uma graphic Marvel, não sei o que, de nós, a gente precisava de manual, né? História fechada, ela, né? Exatamente, e anuais, eu saiba, então, eles não vão ser canônica, não, que, né, vai ter que depois citar. Como, por exemplo, a destruição lá na. Acho que é Boston destruída, assim, Boston, que aí os vinhos acendem e tal, e nunca mais cita isso. Ah, Boston destruiu o Kang em 2000, nunca cita isso. Só tem tempo que a cidade ficou destruída. Tem até acabar, a memória de Obama, o Vingador não morreu, um momento, porque assim, não, mas era no Marvel. Isso foi um momento, alguém chamou na hora, mas deu um momento no mundo. Eu não sei, eu não fui atrás de saber isso. A revista teria falado isso. Sei qual é o ponto que eu ia chegar. É muito problemático nessa história. É tudo mo, que eu não amou. Realmente, assim, o meu aliado destino que ele tá me prendendo. E aí, que o Conan dos anos e que a superfície não vai passar minha game, 70% da Terra. Então, é mais perto da destino, né? Ele dividiu o poder, ele dá o poder de 70% do planeta pra outra pessoa que não fosse pra mim. Não, fácil, vai pedir uma fada feia. Mas, acho que o pesado é esse, era aqui no mo, tem aí os Vingadores. Ponto, esse valeu da confiança dos Vingadores, aí, ser membro. Enfim, né? E aí os Vingadores. Você pode dizer, você fez parte recentemente, não tá recentemente assim, né? É na mina dos Vingadores, com os Vingadores, assim, as dois mesmo, né? Que ele meio que pôr o carão, e o que é vilão na mina, tem caso de Jair Vingadores, ele também tá um vilão aqui, meio que coloca a grande reabilitação dos Vingadores. Mas aqui é feio, né? Ele é do mesmo assim, eu acho que foi também da cronologia, e eu acho que é muito aquela coisa, viu, Luiz? Do se colar, colou, efeito piada mortal. Piada mortal, a coisa da Barbara Gordon ser baleada e tudo mais, acabou entrando pra cronologia, beleza. Mas se não paciência. O Tolkien, o Geoff Johns meio que fez isso contra os Coringas, né? Tentou colocar ali uma nova origem ou uma justificativa pra ter os Coringas, não sei o que lá. Bem nessa pegada. Se colar, se for bem aceito aí pelos editores, os escritores que quiserem usar, tá na cronologia. Se não, é só um túnel do tempo, kkk. Como acabou sendo, né? Ainda bem. Então a gente tem, voltando para o que você tava falando aí, eu entendi que o Homem-Púrpura morre, sim. Ainda até comenta, pelo menos o poder dele não vai ser mais utilizado pra esse tipo de coisa, tudo mais. Ou supostamente morre, né? Porque a gente não vê um corpo, e se não tem corpo, não tem crime. Aparece lá o corpo dele saindo fumacinha, mas meio que tipo distribuchado já, né? E não identifica, né? Pô, corpo pra dizer depois, não, pegou alguém mais queimado e botou no lugar porque parecia com ele, porque tinha a mesma altura. Eu queria fazer um adendo na história que... Quando o Magnum desperta e ele fica ali mais, sei lá, um mês, duas semanas, não lembro exatamente, vagando aí pelos Estados Unidos, ele encontra uma moça cega na beira de um rio, assim. E é uma característica também dos teóricos da conspiração, as pessoas meio self-made men americanos, né? O governo tá me perseguindo, eu não vou comprar nada em cartão, vou morar no meio do mato. E é o que mesmo, meio que essa mulher faz, né? Ela tá vivendo sossegada ali no mato, sem fazer parte do sistema, né? É uma característica aí desse movimento anti-governo que alguns americanos têm, né? Boa, eu até me lembrou a Alicia Masters, né? Que cega também, tudo mais. Um momento ali eu pensei que fosse ela, mas é ruiva. E ela conta lá a história dela e fala que o mundo tá bom. Mesmo ela não vivendo assim, ela fala assim, ó. Nesse mundo eu consigo, uma pessoa como eu, cega, morar sozinha, ver sozinha e ser deixada em paz. Então é um ponto legal também. Acho que alguma coisa se perdeu aí nessa mudança de forma de escrever de bezinha, dessa narrativa descomprimida, em que as coisas não acontecem, não há um volume de acontecimentos e de história andar para frente como se tinha antes. Você tem 66 páginas, o cara gasta umas 4 páginas com isso aí, e ao mesmo tempo em que constrói a caracterização desse mundo, reflete sobre as mudanças do destino, não fica chato, não perde o ritmo da história, né? O Magno faz a reflexão dele e vai embora e toda a história segue ali, mas há uma lição aprendida ali pelo personagem, há uma reflexão sobre o mundo, né, que como tá daquele jeito, e há um impulso para o próximo momento do gibi, que é quando o Magnus se decide a voltar a pesquisar como é que o Destino conseguiu esse poder e ir até a Terra dos Vingadores. Tipo assim, ó, eu posso até fracassar, mas quem vai me julgar é a história, eu vou fazer o que eu posso. Então, talvez hoje um escritor fosse fazer uma edição inteira para o personagem chegar nessa conclusão, sabe? E isso acaba sendo chato, acaba sendo descomprimido demais e você não tem aquela sensação de que a história andou, né, em 20 páginas, 22 páginas no mês. Claro, tá falando de 66 aqui, mas, repito, como você falou, a história acaba soando apressada, sim, é verdade. Mas talvez seja a gente esteja mais acostumado com esse pique diferente dos gibis atuais. Ou tô falando besteira? Eu diria nem apressado, eu diria que podia ser maior a história, mas aí não é ter uma gráfica, nem existe esse conceito na época, né, não existia, né? Eu acho que é interessante. Enfim, eu concordo com você, Luiz, que rendia mais, rendia uma fase, rendia uma mini, rendia como Dinastia M, você imagina Dinastia M com esse volume de história, você veria uma fase inteira, né? Me lembra muito o que, por exemplo, o Alan Davis conseguiu fazer em Liga da Justiça, o Prego, ou no Quarteto Fantástico Fim, né? Que é expandir bastante a história, fazer a história render bastante mesmo. Mas aqui é mais corrido, concordo. Tem só 66 páginas. Mas ele faz 66 páginas que muitos escritores não fazem um ano inteiro. E aí, mais alguma consideração desse gibizinho, Luiz? Queria ver isso publicado aqui? Exatamente, essa foi a nossa escolha. Toda HQ inédita dos Vingadores que a gente cita no nosso programa é um alerta pro Panini. Não sei se alguém da Panini ouve a gente, mas tipo, publica isso, pelo amor de Deus. Eles ouvem escondidos, no sigilo, porque não pode admitir. Mas um abraço aí pra todos os editores, revisores da Panini. Um abraço pra ninguém, né? Um abraço pra ninguém, porque lá ninguém revisa nada. Isso é você, tá vendo? Que tá dizendo. Tô ouvindo o Marquito dizendo assim, é por isso que a gente não recebe de bizinho da Panini. Mas... Bom, aí a gente tem um outro gibi pra falar também hoje aqui, que é a última história dos Vingadores. Talvez não um gibi não tão legal assim, um gibi bem complicado. O Luiz hoje, mais cedo, antes da gente gravar, mandou uma mensagem dizendo que teve que reler que não tinha entendido a história e realmente é confusa. É um gibi escrito pelo Peter David, com arte do Ariel Olivetti. Peter David dispensa apresentações, né? O Ariel Olivetti, muita gente lembra dele aí, daquela fase que o Capitão América tava... que o Justiceiro tava usando as coisas do Capitão América, ou aquela fase do Cable fugindo do Bishop. O que mais, Luiz? Que o Ariel Olivetti fez, que você lembra aí? Eu queria fazer um adendo que essa história no ranking do CBR, as 50 maiores histórias dos Vingadores, essa história ficou em 46º lugar. Essa última história dos Vingadores. Acho que ficou alta demais até. Eu acho que talvez poderia ter um destino dela, Eu acho que são as três histórias nessa assim, que eu daria que se marca o Kindle, assim, ninguém nem lembra de cabeça. É, pelo menos quando a gente fala essas coisas, a gente tem algo de memória afetiva também dos gibis, né? É só a gente que fazendo a banha, de amigo, sabe? As editoras fazem isso, o Fabrício Vanini, né? Seguindo também essa antiga afetiva dos caras deles, gostei recentemente, né? A gente recebeu o Vanini fazer o Saga do Wolverine 4 rasgada, tem que tá lá o Fonte da Abril. Acho que o Fonte aqui ainda, que fosse o que vocês sabem, disse que vai dormir, mas vamos pensar um grande, a gente tá subestimando. O Aeroy acaba prejudicando, entende mesmo das cenas e das coisas, por exemplo, tem uma melhoria, isso passa no futuro, que os vilões estão ali, né? A maioria, boa parte morreu já, e a gente vai vendo. Morreu por dois deles. Eventos, a gente vai chegar em um aqui. A gente vai vendo aí algum destino de alguns deles, gente que sumiu, foi embora da terra, morreu e retomou o tiro. E como os vingadores são os mais vilões, praticamente, são Aeroys meio bons, né? Mas eles são bem habilidades e pouco ativos. E é um plano do Ultron. Que a gente vai subir na capa, não já tá nem isso. O Ultron, né? Ele tá bem diferente. Na verdade, ele tá bem humano, né? Não tem quase. Apesar da. É uma pele metálica escura, assim. Porque é uma cor meio cobalto. Mas com os olhos vermelhos, não tem aquela bocarra, não tem muita coisa, não. Você vê que não é humano, é careca, né? Como se fosse, pronto, um surfista prateado mais escuro com os olhos e a boca vermelha. Mas não tem aquela bocarra também do. Clássica do Ultron. Então, ele explica, né, que ele vai se aproximar do humano porque ele se achava muito perfeito, mas os humanos sempre venciam, então ele tenta se aproximar do humano para ser mais perfeito ainda. Ó. E a minha preocupação, a minha questão com o Wael Olivetti é que às vezes ele tenta ser um Simon Beasley, né, nessas caras e bocas aí, como você lembrou bem do Rancharox também. Mas me parece, às vezes, é que como é uma arte mais pintada, ele não foca muito em detalhes. Ele coloca os elementos principais, quase que um impressionismo, sabe? E as cenas, as cidades não têm pessoas. É tipo, sabe esses desenhos antigos de computação gráfica? Aquele Homem-Aranha da MTV, Transformers, Beast Wars e tudo mais. As ruas estão sempre vazias, né? Porque não tem dinheiro para fazer essas animações todas. É um básico, só tem os pés, a mesma pessoa andando sempre no fundo, assim, de pai da cinza. Estranho, tá ficando sempre como se fosse uma coisa muito. Sei lá, essa técnica deve ser se eu estivesse tendo um mesmo pesadelo. Que aí você só colocando detalhes, acho que tá bem importado. E esses tons meio terrosos, assim, de coisas que ele usa também, acho que acaba contribuindo pra isso. Eu acho que se fosse uma mais. Padrão aí, a história teria. Não, tem esse problema. E como ele foca nessa coisa, ele cai boa, impressionista mesmo, né? Ou é impressionista, não sei. E fala besteira de vizinho. Ele é. Tem uma narrativa legal. Ele vai desenhando e tá na cabeça dele lá, meio que um saquete, né? A página pode ser bonita, mas não atende a história. Então, não tem como exatamente conta. Isso. O roteiro é do Peter Davis, né? Só que parece que ele tipo história que foi claro, por aí, né? O texto recebeu as minhas pontas, eu fiquei mexer e botar um diálogo pra tentar aspas, né? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Aí, na primeira página, basicamente, essa é a em resumo, esse Ultron invade um cofre ali com várias histórias e vários itens da história dos Vingadores, do universo Marvel, descobre um segredo, rouba uma bomba ali e solta essa bomba na sede dos Vingadores, que é uma usina nuclear, a sede desses Vingadores aí, né? Que são personagens bem desconhecidos, brigam por besteira, brigando ali por causa do baralho, do nossa, sei lá. E aí morrem todos esses Vingadores. Vai anunciando ali um ataque que o Kang viu no futuro, a narrativa da última história dos Vingadores. E que ele recruta o Ultron porque ele vê que essa história dá certo. Porque o Kang diz assim, pô, eu mesmo dominando o tempo, sabendo o que vai acontecer, os Vingadores sempre me venceram. Agora eu conheço uma história que eu sei que eles vão perder, e que é a última história dos Vingadores. E tenta recriar aqueles eventos ali como foram narrados na história. Chama o Ultron, chama o Ceifador, né? Um Ceifador diferente, a gente vai ver quem é ainda. Então, só dar um corte aí, porque essa foi a última coisa que eu não entendi. Pelo que eu entendi, ele pede pro Ultron, porque assim, nessa história foi escrita pelo Ultron, que derrotou os Vingadores. Ele pede pro Ultron pegar a história pra mostrar ele, aí no caso, ele, Kang, que teria vencido os Vingadores. O que o Kang daria isso pro Ultron dar isso pro Kang? Isso não faz sentido, entendeu? Faz sentido. Ah, sim, esse é o grande plot twist da história, né? Já que você já tocou nesse ponto aí, vamos lá. Na verdade, o que acontece, a princípio a gente acha que Kang descobre essa história e reencena os atos, né, para vencer os Vingadores. Se vai seguir a fórmula para vencer os Vingadores. Quando, na verdade, foi o Ultron que, ao invadir aquele lugar, plantou lá a história que ele criou para ser, dizendo assim, ó, vai acontecer desse jeito. E eu entendi aí, Luiz, é que é a forma dele, ao mesmo tempo que recruta um colaborador de peso aí, que é o Kang, né? Que vai reunir os demais também, tem o cacife para isso, que o Ultron não teria. Ele é o ele tenta criar, ele é o famoso paradoxo de Bootstrap, né? Que a coisa acontece porque aconteceu a coisa. Enfim. Pô, qual é difícil explicar. Quem conhece aí, ou pesquisar aí, paradoxo de Bootstrap, é tipo... Pô, eu tô quase dando spoiler aqui no desenho recente que eu assisti, mas não vou falar, não. É um paradoxo no qual ele dizer que aquilo vai acontecer acaba fazendo aquilo acontecer. Enfim. E, ao meu entendimento, a história foi de fato é mais complicado. E a coisa falando da cena narrativa, os Vingadores são mortos e há uma declaração do grupo dizendo assim, os Vingadores, eu vou encontrar vocês em tal lugar, eu vou vencer vocês. E fala com o Pim, que é o pai dele, né, esse complexo de pijama, o pai dele, tudo. E ele desafia o Pim, tá velho, tá gordo, e tudo, mas de vez ela tá pequena, por causa das partículas Pim dela, ela tá diminuindo, ela pode... Ele em inglês, ela perde uma pegada por ano, 3,14 centímetros por ano, e ainda ela já tá baixinha, já tá com uma criança, 120, sei lá. E aí os jornalistas dos papais vão lá na porta da casa deles, são casados de novo, né? Vão lá na porta da casa deles pra perguntar o que vai fazer, se vai ser um dois, vai ser um. E aí tem uma cena que você entende, pelo diálogo, mas isso que a Vespa usa o ferrão e destrói contra uma cadeira que tá dentro do apartamento. Vai assustar os jornalistas que estão fora do apartamento e você não vê o disso. Só vê o Clael na mão dela e nos dois quadros depois você vê a cadeira, a poltrona lá do Pim, chamuscada pelo ferrão. E mesmo assim, por que que isso assustou todo mundo? Você lá atirou pra dentro, contra, não, é longe da direção que os jornalistas estão, tá, sabe? Então é estranho, é cheio de momentos assim. Não sei se você conseguiu descrever. Eu acho isso me instigou quando os jornalistas foram na casa do Hank Pym, que assim, ele, o casalzinho aí, Pym, ele é um dos fundadores dos Vingadores, mas eu pensei, opa, por que que não foi no Capitão América? Por que não foi no Homem de Ferro? Por que que não foi no Thor? São os outros fundadores, né, do Bruce, ah, né? Sim. Aí eu já pensei, alguma coisa... Morreram. Não tô dando spoiler do futuro da história, mas a lógica que tu pensa é essa. Né? O Thor até você pensaria, ah, ele tá em Asgard, como metade da vida dos Vingadores, ele esteve lá, não aparece a menção. Mas onde estão os outros? Porque assim, faz muito mais sentido você ir no Homem de Ferro e no Capitão América. Porque o Hank Pym, eu acho que inclusive isso é uma coisa que poderia... É até abordada naqueles Vingadores, os poderosos Vingadores do Slot. Que tipo assim, pô, ele é um Vingador principal. É porque ele tem própria esferialidade, não sei o que. Mas assim, ele é uma pessoa que podia liderar Vingadores em revista, em os momentos, né? Por que que ele nunca se interessou nisso? Eu acho interessante a premissa de botar ele como ele ter que ir atrás dos outros, né? Segundo esse desafio aí do filho dele, o Ultron, né? De achar outros Vingadores para combater o Ultron. Achei essa premissa interessante. Não, mas veja, eu entendo que ele foi atrás do Pym, eu nem pensei nisso, do destino dos demais. Porque existe essa relação aí, né, doentinha entre os dois, né? Eu entendi que ele foi desafiar o pai mesmo. Até aí, beleza. Mas, de fato... Os jornalistas que eu falo. Ah, sim. Não, mas porque o Ultron lançou o desafio, né? Aos Vingadores e ao pai dele, diretamente. Foi isso que eu entendi. Não, o Ultron aparece pra ele depois do jornalista. Ah, é verdade. É, tem razão. Por que que não foi até dos outros, né? Onde estão os Vingadores? A clássica frase. E aí a gente vai descobrindo, né, que nesse mundo aí houve primeiro uma caçada, um momento em que o governo americano pediu ajuda, as autoridades mundiais, né, pediu ajuda aos Vingadores, os Vingadores foram meio com uma força-tarefa, para ir prendendo os vilões, ao invés de só reagirem, né, é uma premissa aí do Ultron, né, que os vilões são mais inteligentes do que os heróis, porque os vilões se juntam, se conversam e traçam planos para alcançar objetivos, enquanto o objetivo dos heróis é ficar parado esperando os vilões agirem. E aí reagir. Não, mas essa, entendeu? Assim, tá? Não tem medida. Essa caça de heróis, acho que é um terceiro momento. Tem um momento em que há um conflito, as garras ali, entre os quatro heróis mais fortes, que são o Hércules, o Orpus, aí o Luffy, some, volta, e tá contando fora da história, né? E só volta o cinza, não mais verde, com a massa do Hércules, meio calado e o mundo todo destruído. E o segundo momento, tem o ataque do Ultron. E nesse ataque do Ultron, o Hulk fica maligno, porque já verde também faz muito sentido na história, quando já volta. E aí tem uma bomba que mata uma porrada de gente. E essa bomba desses novos generais que acontece no começo, é um terceiro, uma decepção. Mas enfim, entre as duas bombas atômicas aí, e falou, a bomba atômica acabou com nós, e aí o papai entrou no sacrifício enorme, e aí cresceu tudo, o nome dele, uma parte que eu questionando a maneira, falando, ah, era isso que eles iam fazer mesmo, eles vieram atrás de mim, né, questionar se eles estariam ok, saindo do grupo, e assim, o governo mandou matar os heróis, acho que nem os heróis, acho que os heróis, varreram os Estados Unidos, mataram todos os heróis, e aí muitos heróis ficaram putos, e desistiram de ser heróis, por isso que aqueles vingadores novos que eles começam é o cada um, que é tipo assim, quem quis, é basicamente um reino da manhã, que é os novos vingadores, assim, você é homem líder, você olha, eu tô jogando a Tampira, tá, você traduzir, é Gestalt e Super Ego, esses são os nomeados. Então, parece que se tornar pra baixo, inclusive, é o Flock de Costa, não sei quem é. Enfim, também. Né? Então, aí sobre os velhos, que já ficaram contra as outras tragédias de opção. Então, assim, é um zoado, uma história que é contada de fazer zoado. Então, pra você montar o que vai ser difícil. É só uma implicaçãozinha. Verno, autoridades chamam os heróis todos, né? Pensando que são os heróis todos. É apenas os ilusões. Só que quando no momento que são três, as autoridades são assassinadas pelas autoridades. Não são os heróis que matam. Eles entendem que vão ter três autoridades. Né? Quanto mais três, os mais Flock merecem. Então, a gente vai matar a gente, né? E até o capitão tentar analisar isso de uma forma que. Mantém a consciência que todos empanearam, no sentido do pra não perder os Vingadores. Depois disso, o cara também concorre a presidência dos Estados Unidos. Quem se no seu terceiro ano é baleado e morre. E existe uma teoria, ele que não morreu, que ele tá vivo sobre a parede lá, controlando tudo, né? Controlando o verde. E aí a gente tem o Quarteto Fantástico, coisa morreu, né? Nessa isso aí, coisa, Hulk, Thor, e que mais? O Hércules, né? Nessa com o Olimpo aí, e Asgard. O Hulk volta, né? Cai de novo lá e não passou mesmo. Ou depois que as outras coisas que ele presenciou, já só passou. Então aí tu vai ter uma olhada mesmo, o Quarteto Fantástico meio que levantou com ele, sumiu com o pé no pedido. Poxa, quer ser jovem pra sempre ali, pegando fogo pra ninguém ver a barriga dele. Ele tem uma filha com a Alicia Márcia, dessa vez ele casou de novo com a Alicia, né? Da primeira vez com a Skrull, da segunda vez com a Alicia mesmo, que o coisa sumiu. E o Reed Richards perdeu a elasticidade. Ele tá usando meio que uma armadura ali, um suporte, porque ele se esticou tanto que não consegue mais voltar ao normal. Ele até recusa o chamado do Pym, que ele disse que não teria nenhuma... utilidade em batalha. E ele tá cuidando de um destino, outro destino com Alzheimer, né? Mal conseguindo jogar dama ali naquele asilo do Reed Richards. Então, essa parte do recrutamento é muito boa. Eu acho que também tem uma parte estranha que ele dá uma hora pro Hank Pym, né? Como é que ele ia recrutar um monte de herói em uma hora? Não faz nem sentido o negócio desse. E tem a filha da mulher Hulk. Com o Wyatt Wingfoot, né? Aquele índio que ela morreu por um tempo lá na fase do quarteto do Burn. E ela é igual a mãe, ela é uma segurança particular, por assim dizer, porque assim, os heróis agora, né? A SWAT tá sem dinheiro também, ela é a SWAT de uma pessoa só. E ela tem algum tesão lá no Hank Pym, porque ela chega a beijá-lo e tudo mais, e vai atrás dele. Tem o filho do Cavaleiro Negro, que é o Hotshot, não lembro como traduzir aqui. Que também só quer aparecer, né? E acaba se lascando nessa aí, ele meio que dizendo assim, meu lado bom é esse e aquilo, não sei o quê. Enfim, todo esse background pra chegar nessa batalha aí, que os Vingadores tomam um cacete severo. Ah, tem a filha do Hércules também, né? Ela, a autoproclamada filha do Hércules. Ela fica com a massa dele, né? Que é encontrada lá nas ruínas da mansão dos Vingadores depois desse ataque nuclear. E ela tem um outro poder bem, bem diferente lá. Ela controla moléculas, né, Luiz? É tipo a tremor, né? Sim, mas é a isso pessoa tremer, né? As moléculas da pessoa tremer, né? Isso. Eles vão nessa segunda detonação, não sei se pra achar os corpos desses novos Vingadores, e aparece esse filho, tô fazendo aspas aqui, filho do Cavaleiro Negro e da Hércules. Eles são Vingadores de antes? Eles apareceram lá porque eles estão vindo a pé ou eles são os sobreviventes da bomba? Isso que eu não entendi também. Entendeu? Tipo, foram lá ver a desgraça ou eles são sobreviventes? Porque eles aparecem do nada na história. Eu acho que não teve sobrevivente, não. Eles só não estavam lá mesmo, né? Ué? Então, mas aí eles seriam membros anteriores a esses novos Vingadores. Isso. Ou nem são. Eu não sei se eles se tornam membros durante a história, já eram e só não estavam lá no lugar que foi explodido, entendeu? Enfim, volta aí pra história. Você tava falando dos recrutados, que aí era a filha da Jessica, a Jennifer Walters, né? E a do Cavaleiro Negro. Filho do Cavaleiro Negro, né? É, aí tem gente que perde perna, tem gente que perde braço, tem gente que morre. O... Até a Arpia com o Gavião Arqueiro também. O Gavião Arqueiro tá cego depois de um ataque lá, né? Um combate que eles tiveram, uma dessas explosões aí. Ele vê a explosão em si e acaba ficando cego. E aí ele usa a audição pra mirar, né? É um negócio bacana, assim. Sempre aí. É, nas duas histórias a gente tem o Gavião Arqueiro aí, nosso Vingador favorito, né, Luiz? Só tendo algum papel de relevância aí. Essa história aí de Gavião Arqueiro cego, o de movie, daria uma história boa aí, hein? Ah, sério? Né? Dava até pra fazer um boneco, né? É, se o Bendis ele não lê o passado pra fazer a história dele, o Miller acho que com certeza deve ler. Então ele deve ter lido essa pra fazer o de Man Logan. O Miller, ele foi confesso dos gibis antigos e, não, como diz, né, não nega mesmo não. Ele gosta e faz propaganda, inclusive, desses gibis. O que é bem bacana, né? Agora, enfim, depois da pancadaria lá, é claro que os heróis vencem, né? Porque a história não tá escrita em pedra mesmo. O Ken foi enganado pelo Ultron. O Ultron acho que consegue vencer e acaba não conseguindo. E a gente tem aí essas maluquices ainda. O melhor de tudo são essas maluquices. Que a gente tem o Doutor Estranho sumiu, né? Tá lá só meditando. O discípulo dele é o... um dos filhos da Feiticeira Escarlate. O Tommy, né? E o ceifador é o Billy. É o irmão dele. Que tem uma relação meio louca lá com um outro personagem maluco. Que é um vilão também. E é um ceifador meio... parece o esqueleto do He-Man. É um visual muito estranho. Engraçado que nessa história que parece que foi batida no liquidificador, esse grupo de vilões que tá o Kang com o Ultron, o ceifador Billy e o... acho que é Oddball, né? Que é o outro... é, Oddball. Coisa, né? Eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Que Apocalipse que tem? Não tem Apocalipse, assim, o personagem do Apocalipse, não, né? Tem um Apocalipse do mundo, né? O Armagedon, vamos dizer assim, bíblico, né? Tem, aí seria esse mundo aí acabado, né? Mas eu achei estranho também o uso de quatro cavaleiros do Apocalipse, a nomenclatura, porque na Marvel tem esse conceito, né? Sim, é verdade, né? Não faz muito sentido, não. E também é muita maluquice de fã, viu? Eu não sei até que ponto vai. Tipo, essa questão que ele tá falando aí, quem é Vingador, quem não é na história. A própria história não se compromete a dizer essas coisas. Agora, enfim, vencido, né? É contada aí a última história dos Vingadores. Pra mim fica esse gosto de oportunidade perdida. Eu acho que a história tem algumas ideias boas, sim. A cena aí pra alguma coisa que se aproxima de um reino do amanhã. Algumas ideias foram utilizadas depois. O Gavião Arqueiro cego. Os personagens mais velhos, né? Mas eu acho que é uma história muito confusa. Repito, eu acho que a arte prejudica muito o entendimento e o andamento da história. Foi lançado lá em duas edições. Eu li até que tem na Amazon Americana aqui. Encadernado com essas duas edições. Com uma capa bem diferente. Um artista completamente diferente. Acho que até o Carlos Pacheco. Não bota a mão no fogo não. Vi só a miniatura. E pra esconder que é o Olivetti. Tem uma capa bacana até. Mas se fosse só a capa, vá lá. Mas é por isso que eu achei, Luiz, que tinha lido isso aqui na época da Mythos, porque é bem a cara daqueles gibizinhos baratos, sabe? Que você parece que tá comprando algo pirata na banca da rodoviária, assim, sei lá. Tu acha que essa história um dia vai ser publicada no Brasil? Rapaz, ó, é como eu até conversei outro dia no Pilha lá com o Marcos, depois que a Panini publicou aqui aquele gibi do Frank Show, Fight Girls, né, que eu li, eu comentei no Pilha antes, bem antes de sair, e afinal de contas é Frank Show desenhando Mulher Gostosa, e Pancadaria e Dinossauro, e aquilo saiu, eu acho que qualquer coisa sai, viu, Luiz? Eu não boto minha mão no fogo que não saia, não. Eu não vejo por que sair. Mas não quer dizer que a Panini não vai lançar por conta disso numa versão absoluta, Supreme, com papel especial na capa e... Todo esse altiverso, alterverso, sei lá, o nome aí, essas histórias aí da mesma época, é que quase que criando um universo próprio, né? De Sid dessa época, seria se lá fora tivesse saído num volume único essa história, o Justiceiro Massacra, mata, sei lá, o universo Marvel, uma outra do Justiceiro que eu acho que comentei no começo, que também é inédita, mais o Ruínas. Aí se tivesse saído tudo num volume só, como saiu do Superman? Vários Elseworlds que saiu do... É o Superman, assim, no aparelho, sim, fazendo um cara de susto. Eu não sei agora o nome do volume. Sim. O nome da edição. Então, talvez saísse no Brasil. Porque aí reunia tudo de uma vez e toma. Saiam três volumes desse de Túnel do Tempo, né? O Elseworlds. É, um do Superman. Não, minto. Dois ou três do Superman. Uns quatro ou cinco do Batman. Um tem só o Chuva Rubra, né? Aquele do 1, 2 e 3 do Vampiro. E um da Liga da Justiça, que se você lembra aí da Mythos, a Mythos lançou vários, né? JLX, lançou aquele deles que eles são do Faroeste, o Super Seven, que sai no GB do Superboy em duas partes também, que é bem legal. Enfim, esses todos saíram em dois ou três volumes. Cada um, né? Batman, Superman e Liga da Justiça, que é o que mais saía mesmo. E concordo com você. Nesse ponto, assim, com esse contexto, seria até o ponto baixo do gibi. Mas seria uma boa saída, sim. Eu acho que com isso a gente conclui, né? Vou fazer só uma menção aqui. O Luiz pesquisou, eu não tinha achado essa informação, mas que esse é o gibi que tinha sido feito, escrito há mais tempo, né, Luiz? Mas que só viu a luz do dia, final dos anos 90. Exatamente. Onde eu apurei, o Peter David tinha feito um roteiro mais focado na história mesmo, né, dos personagens, desenvolvendo como é que aconteceu essas tragédias aí, talvez até numa ordem melhor do que foi colocado no gibi, e não foi publicado porque queria que essa história tivesse mais ação. Coisa que nem essa versão tem muito, né? Porque até a ação é meio que apressada no final, né? Se o gibi fosse só essa ação, ou até mostrasse esses outros confrontos que são citados durante a obra, né? O primeiro confronto, a abdução ali dos quatro mais poderosos, a volta do Hulk controlado pelo Ultron, matando lá a tigresa. Se tivesse mais desenvolvimento, né? Eu acho que ficaria uma história mais legal, né? Pois é, né? Você imagina um Steve Ditko com a arte final do Tom Palmer fazendo aí uma página dupla do Thor, Hércules, Namor e Hulk. Namor não, né? É Thor, Hércules, Hulk, coisa. Brigando lá com os deuses do Olimpo e de Asgard e depois dizendo que eles sumiram depois disso, né? Mas infelizmente a gente teve só o Ael Olivetti, que enquanto desiste com a Deus é um ótimo capista. Mas isso explica até, né? Você comentou também em off, Luiz, essa ideia aí desse cofre que protege esses artefatos, essas coisas, lembra muito aquela sala do Futuro Imperfeito do Hulk, né? Que o maestro tem aqueles troféus todos, né? O escudo quebrado, o capacete do Homem-Aranha, o capacete do Homem de Ferro, máscara do Homem-Aranha rasgada com um espalhador de teia. Tudo mais. É quase que uma recorrência aí da ideia. Também do Peter David. Essas ideias ficam cozinhadas aí, né? Cozinhando aí na cabeça dele, depois ele desenvolve melhor depois. O que eu acho curioso é que, assim, existe um lugar, eu não sei se é na Suécia, na Finlândia, na Noruega, enfim, né? Algum lugar na Escandinávia, que realmente tem, mas aí no caso são sementes das plantas, das espécies de vegetais, caso aconteça um apocalipse nuclear no mundo, consiga se reflorestar frutas, legumes, enfim, a terra, né? Aí no caso nessa história aí são artefatos de super-herói, não são plantas, né? Enfim. Pode ser que tenha plantas, mas o quadro lá que mostra são artefatos de super-herói. Como naquela sala do maestro. É, ó, se esse negócio da Escandinávia fosse nos Estados Unidos, o Elon Musk já tinha cortado a verba e as sementes iam ser igual aquelas sementes que vieram no gibi do Hickman, dos X-Men do Hickman da Panini, né? Que todo mundo tentou plantar e ninguém conseguiu. É, eu tentei também, não funcionou. Eu comprei ainda, tava com minha esposa, disse, ela gosta de planta, né? Eu disse pra ela, não, aqui, ó. vai sair uma orquídea, tipo uma orquídea, que não sei o que, sei lá. Ficou lá aquela porra daquele papel. E olha que ela tem o dedo verde. Se ela não conseguiu fazer aquilo germinar, meu amigo, ninguém consegue. Se alguém disser que conseguiu aí, é mentira. Você é mentiroso. Bom, eu acho que conseguimos falar de tudo aí. Mais que isso, só vocês lendo o gibi. Eu particularmente recomendo mais o Imperador Destino do que essa última história dos Vingadores. Tinha outras expectativas dessa última história. Eu não me recordava quase nada desse gibi. Lembrar da história da Vespa, né? A Vespa, desde que eu li pela primeira vez esse gibizinho, bem mal escaneado. Dessa vez eu consegui um scan melhor. O Luiz mandou um scan melhor. Mas é, eu lembro que essa vez eu me lembrei a boneca da Xuxa que minhas irmãs tinham, que era uma boneca grande, quase do tamanho delas, assim, com o corpo todo molengo. E você, Luiz, também prefere Imperador Destino? Sim, eu vou, por princípio, falar pra pessoa não ler uma história dos Vingadores, né? É isso. Mas assim, eu acho que sempre vale a leitura. A gente optou nesse episódio pra falar de duas histórias que não foram publicadas no Brasil, não são recorrentes aí de ranks e sites, maiores histórias dos Vingadores, mas assim, são histórias que estão ali meio que num ponto cego ali da história das revistas dos Vingadores, né? Interessante. Plots interessantes que foram utilizados posteriormente, ou poderiam ser utilizados melhor, segundo a gente, né? A gente, nessa pretensão nossa, coitado da gente. E, enfim, talvez a gente, em algum momento, um episódio futuro, a gente fale também de outros ICs dos Vingadores, né? Essas histórias assim mais inéditas, mais desconhecidas dos Vingadores, que também são boas ou são interessantes de se analisar, né? De algum aspecto. Não, eu só queria fazer uma observação. Pois é, pedimos a ajuda aí até dos nossos ouvintes, né? É que acha a gente falar mais histórias, assim, tem dicas? Histórias para falar, coisas que vocês leram, que eu acho que é alucinação coletiva, alucinação única, só vocês lembram desse gibizinho. Não viu em algum sebo, não devia ver a luz do dia em momento nenhum, a gente fala também, né? Só falar só de gibi bom é fácil, só falar, reclamar é fácil também. Vamos fazer aí quem sabe, né? Cada um traz aqui um muito bom e um muito ruim, a gente faz uma votação. Mas, de novo, né? A gente não diz nem que você tem que ter tal gibi, nem que não leia tal gibi. Leia. Leia do jeito que der pra ler aí. Curta, ou não precisa ter, não. Mas se quiser comprar aí pelos nossos links pra dar uma forcinha, né? Pra gente pagar o domínio aí e trocar o fone de ouvido daqui a pouco. Por favor, ajude a gente. E ficamos por aqui. Obrigado, Luiz. Primeiro pela dica aí da pauta e pela pesquisa mais a fundo. E se falei besteira, peço perdão. É isso. Por hoje é só, pessoal.